Tô na contenção do bang bang louco. Rajadão de fuzil, gritos de socorro, lágrimas de sangue, estamos de luto. Proteção pra não ser o próximo defunto. No campo de extermínio, observa o rio de sangue. Na cartilha do ódio, tá a história de um traficante. Se a pasta morta, o show começa agora. A guerra não vai acabar, a cidade é nossa. Aqui são teus cães no fronte de Madeirite. Eu não pedi pra nascer num castelo triste. Desculpa, mãe, dias melhores não virão. Na estrada da dor, a espada no dragão. O homem estragou tudo, a malandragem toma conta. O menino do morro agora é o rei da montanha. Em nome da honra, um gole de veneno. Dum dum, bang louco, linha de frente no gueto. Maloqueiro, só amor. Isso é bíblico, está escrito, basta interpretar. Princípio do fim, à frente Moisés, um grande mar pra se atravessar. Bandeiras surgirão, o exército paralelo é formado. Tingido de vermelho, recrutado por aqui. Para os soldados, a água que cai purifica, limpa pra seguir a caminhada. Todos os mandamentos são seguidos, não é tolerado. Fale o piloto da nave que manda o pipa da execução sumária. Certo pelo certo, o verme se dissolve no asfalto. Na calçada se fez enxergar, tirou o sono do sistema. Teve que negociar, tem o poder de trazer a paz. Traz a paz pra periferia. O exército que se move mostra que desse lado existe homens que não toleram, não admitem ver seu povo passando fome. É só o princípio das dores. Lute de guerra, guerra por terra, terra de horrores. Favela contra favela, nosso regresso. Somos o exército paralelo. É só o princípio das dores. Lute de guerra, guerra por terra, terra de horrores. Favela contra favela, nosso regresso. Somos o exército paralelo. Barril de pólvora, mente pensante em cima da opressão. Divisão de setores numa escala de forma organizada. Os pilotos, atores, disciplina que não admite falha. É uma nova ordem contra o império, o exército é paralelo. Que convocado, seus soldados perde a vida, mas não quebra o elo. Inimigo público declarado no resumo de vida. É nós por nós, fechado contra oposição e a polícia, guerra civil armada contra o sistema opressor. Se não houver cooperação, sobe o juiz embargador dos raios, vem o salve. E os monstros se reuniu. É paz, justiça e liberdade no sistema Brasil. Que fique claras as ideias que o bang é louco, tio. Todo compromisso tem seu preço e a missão foi concluída com êxito. É Hollywood não, nem novela mexicana. O jogo é que é outro, nós que tá, nós que é grana. Os negros trama, tomando as ruas de assalto. Cachorro louco, pitbull aqui, lá de alto. Um ABC, na norte é tudo nosso companheiro. Aqui é o bad e o 9 é primeiro, sem forasteiro. Os irmãos falam por nós, sem desespero, porque na fé não estamos sós. É o alvinegro e o vermelho pra fechar. Foda-se as leis, o que os modinha vão achar. É só ideia pesada, rima que dispara. Fica de cara, os pitbull aqui não para. O bonde da ferra, o chefão tá envolvido. Cores e valores, é o 9, meu querido. As ruas nós conhece e liga a sintonia. Fechado nas vielas, nas cadeias, nas esquinas. Paz, justiça e liberdade pros mano atrás da grade. Não tem covarde, só tem Bin Laden. Fechadão na disciplina, ameaça do sistema. Eu sei que os fica em choque, já conheço esse dilema. Nós é o gueto que os boy fica a mil. É, assim é nós, rimas bem hostil. Você aqui já não apavora mais. Vacilão, vacilão, tanto fez, tanto faz. O bang é louco, tudo nosso, meu querido. Exército paralelo e eu me identifico. É só o princípio das dores. Lute de guerra, guerra por terra, terra de horrores. Favela contra favela, nosso regresso. Somos o exército paralelo. É só o princípio das dores. Lute de guerra, guerra por terra, terra de horrores. Favela contra favela, nosso regresso. Somos o exército paralelo.